demonstra que a persistência, a nossa capacidade, e é por isso que eu não quero ficar estunhado, demonstra que a nossa persistência, a nossa capacidade de bater as portas e de não nos conformarmos com as coisas, porque esta obra também se reconheça que já deveria ter sido lançada há algum tempo e que não foi, vale a pena agora estarmos também com isso, por uma razão. O que interessa é que vai haver uma grande melhoria.